8 não é autorizado a final do procedimento LSX-Way. Desça para 2 mil pés, altímetro no 020, reporte estabilizado. Autorizado LSX-Way, desça no 0 com 1020, reporte estabilizado por 1816. Centro meio estabilizado. Completa final, chama a torre 18, decimal, meia dúzia. 18, meia, bom.